irmã embarcou junto no negócio. A Boca de Fumo funcionava na casa dela. Ela é apontada com o maior traficante de drogas da região. Você ajudava sua irmã lá na Boca de Fumo? Uma mulher, ajudava. De um lado, vendendo a droga, o acesso àquele local é bem melhor que o outro. Elas metem o louco, tão pelo crime, sim senhor. De lá do fundo do poço, não adiantou chorar de amor. Mulheres de latrocidas, traficantes no fechado. Pegar as ferramentas, vamos levantar o barraco. Elas metralham. E não tem dó de ninguém, beleza rara. Como uma nota de 100 no cachada. Malévolas da noite, de salto tira grana. É assalto meu doce, amarrado na cama. Bate palmas meu filho, ela só quer o que é bom. Irmã de renome vieram do nada na rua tocando terror. Carinha de anjinho, pra quem desacreditou. Tá de luta coroa pedindo justiça, mais um patinhas rotou. Elas não parecem ingênuas. Sabiam dos riscos e decidiram traficar. Uma das maiores traficantes de drogas. Tá pra bagunçar teus planos, que o rosto de anjo não engano. Tá só puro vender teus tênis e penhorar teus dentes de ouro. Então respeita na boa, respeita a força, panguando e batom e fumaça na boca. Cada um pensamento te arrasta pro inferno. Se tu marca toque, não te ilude. Quer três patroa de favela, até mesmo quem paga de pitbull na vila se a cadela. Pra tirar teu sossego é perfumado e saia curta. Teu pior pesadelo tá maquiado e sem fuga. E sem mocinha no filme, morre de joelho, se paga de pã. Movimento com droga na mão, passando os heróis, as princesas vilã. Botando pra correr fusão, perigoso, bunda mole. Tá fudido se trombar com elas no meio do corre. Jogadoras da rua na ação não dá falha. Sedutoras da noite com olhar tira a fala. Patroas por instinto, as cartas em baralha. Bate, bate, batizada, irmãs metralha. Três mulheres por tráfico compartilham do mesmo o desejo. O perfil da mulher que escolhe liderar Bocas de Fumo. Ela namorava um maluquinho que era só um aviãozinho, mas no corre eficiente. Um, dois, virou gerente. Ironia, a grana ela quem cuidava, as contas ela quem fazia. Deve ser por isso que nada mudou quando o louco caiu. Os nego tentaram tomar e não se deram. E logo em seguida a Boca subiu. Assumiu, sabe jogar. Pendências foi cobrar. Perigosa na noite, sem medo de misturar uísque com vodka, esmalte e pólvora. Debochada no status, cansou de se camuflar. Recrutando outras girls na mira do projetil. Vestido azul anil, vagabundo vai dançar. Montada armadilha, amazonas de quadrilha. A mulher é acusada de comandar o tráfico de drogas. Ela que vigia a polícia. Medo. Medo a gente tem, né? Porque a gente sabe que uma coisa é errada. Jogadoras da rua na ação não dá falha. Sedutoras da noite com olhar tira a fala. Patroas por instinto, as cartas em baralha. Bate, bate, batizada, irmãs metralha. A bolsa dela, ela já foi tirando a arma da bolsa e efetuando o disparo contra a guarnição. E se tivesse matado o policial? Eu teria morrido também.